na ilha de São Luís, tem um boizinho chamado Barrica. Alegria de todas as pessoas que no mês de junho gostam de brincar à luz das fogueiras na terra e das estrelas no céu. Barrica emociona, traz a esperança de que nossa brincadeira há de durar para sempre, como para sempre há de durar o valor da nossa gente. Lá vai boi rapaziada, lá vai boi rapaziada, boi chegou rompendo fogo, boi chegou rompendo fogo, dando estrondo na beirada, dando estrondo na beirada. Quando ouvimos da cidade, quando ouvimos da cidade, trovejou no nosso céu, trovejou no nosso céu. Oi, troveja, trovão, troveja na copa do meu chapéu. Oi, troveja, trovão, troveja na copa do meu chapéu. O meu boi Barrica é só pra olhar, o meu boi Barrica é só pra olhar, procura uma estrela de nome Saudade, rainha do meu boiá. Procura uma estrela de nome Saudade, rainha do meu boiá. Zé Pilim vai chamar, doutor, Zé Pilim vai chamar, doutor, o doutor cachaça, o doutor cachaça. Me chama a inocência, mulher, pra trazer farol de azeite pra alumiar. Me chama a inocência, mulher, pra trazer farol de azeite pra alumiar. Trovejou no nosso céu, trovejou no nosso céu. Oi, troveja, trovão, troveja na copa do meu chapéu. Oi, troveja, trovão, troveja na copa do meu chapéu. O meu boi Barrica é só pra olhar, o meu boi Barrica é só pra olhar. Procura uma estrela de nome Saudade, rainha do meu boiá. Procura uma estrela de nome Saudade, rainha do meu boiá. Zé Pilim vai chamar, doutor, Zé Pilim vai chamar, doutor, o doutor cachaça, o doutor cachaça. Me chama a inocência, mulher, pra trazer farol de azeite pra alumiar. Me chama a inocência, mulher, pra trazer farol de azeite pra